nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rodar, podes jurar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Quem sabe se te esqueci, ou se te quero. Quem sabe até se é por ti que eu tanto espero. Se gosto ou não, afinal, e isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. Pode jurar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeito, pode crer. Olho nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantas mulheres me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua. Venha assim, olho nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeito, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantas mulheres me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua. Venha assim, olho nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dou meu coração, hoje você me quer muito, amanhã não quer mais não. Não creio mais em amor nem amizade, vivo só para a saudade que o passado me deixou. A vida para mim não vale nada, desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou. Às vezes pela estrada enluarada, lembro-me de um uma toada que ela para mim cantava. Quando eu era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta, passo a passo me rondava. Depois que ela partiu, eu fiquei triste, nada mais pra mim existe. Fiquei no mundo a penar. E quando eu penso nela, ó grande Deus, eu sinto dos olhos meus triste lágrima rolar.

que eu te quero. Com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, eu quero esse corpo que a plebe deseja, embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, que é fã das estrelas, que adora o ar, que sai pela noite, amanhece na rua, e há muito não sabe o que é luz solar. Boneca vadia de manha e artifícios, eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios, pois na minha vida meu vício é você. Sonhei um porvir risonho e coloquei o meu sonho num pedestal bem alto. Não devia e por isso me condeno, sendo do morro e moreno, amar a deusa do asfalto. Um dia ela casou com alguém lá do asfalto também, e dizem que bem lhe quer. E eu, poêmio da rua, casei-me também com a lua, que ainda é minha mulher. É cantando que carrego a minha cruz, abraçar ao amigo violão. Minha noite de luar já não tem luz, quem me abraça é a negra solidão. É que afasto do coração esta mágoa que ficou daquele amor. Se não fosse o amigo violão, eu morria de saudade e de dor. Não existe nada mais entre nós, somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando de minha voz, já sofremos

fui ousado no meu gesto, não ouvindo teu protesto, para ouvir meu coração. Sei que uma desculpa não redime meu pecado quase crime e um beijo sem permissão. Mas se fui pecador, condeno a lua que abandonou a rua e fugiu com o luar. Pois ela, adivinhando meu desejo, provocou aquele beijo e assim me fez pecar. Se impetuoso fui, tem compaixão e em nome do amor suplico teu perdão. Perdoa, meu amor, este pecado, sublime impulso de te haver beijado. Pecador, condeno a lua e abandonou a rua e fugiu com o luar. Pois ela, adivinhando o meu desejo, provocou aquele beijo e assim me fez pecar. Se impetuoso fui, tem compaixão e em nome do amor suplico teu perdão. Perdoa, meu amor, este pecado, sublime impulso de te haver beijado. De tanto amar, eu quis um dia criar na minha imaginação uma mulher diferente, de olhar e voz envolvente, que atingisse a perfeição. Comecei a esculturar no meu sonho singular essa mulher fantasia. Dei-lhe a voz de Dulcinéia, a malícia de Frinéia e a pureza de Maria. Em Gioconda fui buscar o sorriso e o olhar, entre o barril e o glamour. E para maior beleza, dei-lhe o porte de nobreza Madame Pompadour. E assim, de retalho em retalho, terminei o meu trabalho, o meu sonho de escultor. E quando cheguei ao fim, diante de mim. Você, só você, meu amor. E assim, de retalho em retalho, terminei o meu trabalho, o meu sonho de escultor. E quando cheguei ao fim, vinha diante de mim, você, só você, meu amor. Nesta triste noite fria, sem esperança que ela volte para mim, minha saudade transformou-se em agonia. Estou mais triste neste triste botequim. Beba comigo, companheiro de tristeza. Traga seu copo e sente-se à minha mesa. Chore comigo esse pranto emocional. Não se envergonhe de chorar perto de mim, porque a lágrima é o desabafo natural entre dois copos e a mesa de um botequim. Liberte o peito do amargor e da revolta. Com mais um trago deste traçado de anis, faça como eu, acostume-se à derrota, pois a vitória não pertence ao infeliz. Faça como eu, acostume-se à derrota, pois a vitória não pertence ao infeliz. Sierra vive em Barcelona, na beira do cais. Não tem castanhola que faz companhia a quem lhe der mais. Nasceu em Salamanca, seu pai lavrador, veio à maioridade.

acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com dissabor que não sabia nem conhecia o amor. Coração feliz, eu que te dei o que ninguém te soube dar. Meu amor, se tu julgas que serás feliz me deixando aqui sozinho assim, eu te deixo partir. Braços tu não sairás. Se tentares me abandonar, nem sei de que serei capaz. Serás feliz me deixando aqui sozinho assim, eu te deixo partir. Não, não, não, não, amor, dos meus braços tu não sairás. Se tentares me abandonar, nem sei de que serei capaz. Quanto mais longe dos teus olhos, meu amor, mas me atordoa o calor desta paixão. Estava certo em sua frase o inventor, longe dos olhos e perto do coração. É na distância que dói mais a dor do amor. E se esse amor não foi apenas amizade, a gente chora nossa mágoa, nossa dor, num labirinto de tristeza e de saudade.

nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. Batida do samba foi que eu te conheci, numa roda de bamba que eu jamais esqueci. Remexendo as cadeiras, gingando e sambando com simplicidade, até que um dia trocaste o meu samba e a lua do morro pela luz da cidade. Segue o teu caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro. Caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro. Antigamente, nos meus tempos de ventura, quando eu voltava do trabalho para o lar, deste bar alguém gritava com ironia: entra, mano, o fulano vai pagar. Havia sempre alguém pagando um trago pelo simples direito de falar. Havia sempre uma tragédia entre dois copos, nas gargalhadas de um infeliz a soluçar. Eu sabia que era um estranho nesse meio, um estrangeiro na fronteira desse bar. Mas bebi, outro pagava e eu partia para o mundo abençoado do meu lar. Hoje faço deste bar a sucursal do meu lar, que atualmente não existe. Tenho minha história pra contar, uma história que é igual a amarga e triste. Sou apenas uma sombra que mergulha num oceano de bebido seu passado. Faço parte dessa estranha confraria, do vermute, do cunhaque, do traçado. Mas se passa pela rua algum amigo em cuja porta a desgraça não bateu, grito que entre neste bar, beba comigo. Hoje quem paga sou eu.

morena marina você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, morena marina, mas eu estou de mal. Arranjava outro igual. Desculpe, morena marina, mas eu estou de mal. De mal com você. De mal com você. Moça, me espere amanhã, levo meu coração pronto pra te entregar. Moça, moça, eu te prometo, eu me viro do avesso só pra te abraçar. Moça, sei que já não és pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobra as mangas do tempo, joga teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, eu quero é me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, me espere amanhã, levo meu coração pronto pra te entregar. Moça, moça, eu te prometo, eu me viro do avesso

eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que eu quero lhe dar. Meu amigo, se és feliz, se tens o mundo e as mulheres a teus pés, que direi eu que sempre fui tão infeliz e nada sou perto de ti que tanto é. Não te lamentes se um amor em tua vida te desprezou, fugiu de ti sem um adeus. E a tua estrada será sempre bem florida e outros amores vibrarão nos braços teus e direi eu eternamente amargurado, preso à lembrança de um amor desesperado, escravo deste coração que não aceita um novo amor, mas tu encontras um novo encanto em cada flor. A tua estrada será sempre bem florida e outros amores vibrarão nos braços teus. Da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Você no inverno, sem meias vai ao trabalho, não faz fé no agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê como eu sofro cruelmente, com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens pra você. Sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano estes versos pra você. Da última seresta tenho o coração em festa, quando devia chorar. Sigo triste por deixar a boemia, porém cheio de alegria por ela me acompanhar. Digo adeus às serenatas, aos montes, rios, cascatas e às noites de luar. Adeus, adeus, minha gente, uma canção diferente vai o boêmio cantar. Adeus, amigos leais, que não deixaram jamais fazer-me qualquer traição. Nosso amigo vai partir, mas vai feliz a sorrir, com ela no coração. Adeus, serestas de amor, adeus, boêmio cantor, perdoa a ingratidão, pois para o meu novo abrigo eu levo apenas comigo ela e o meu violão. Quem sobe ao segundo andar sem porteio, sem vizinho. Só o amor vai encontrar a um ambiente calmo nesse quarto sedutor. Um telefone que avisa, uma vitrola que chora, velhos tangos e canções e um gato de porcelana. Mudo assiste ao nosso amor e tudo à meia luz para brindar o amor. À meia luz os beijos, à meia luz nós dois e tudo à meia luz. Crepúsculo interior, são suaves os desejos à meia luz do amor. Sem vizinho, só o amor vai encontrar a um ambiente calmo nesse quarto sedutor. Um telefone que avisa, uma vitrola que chora, velhos tangos e canções e um gato de porcelana. Mudo assiste ao nosso amor e tudo à meia luz para brindar o amor. À meia luz os beijos, à meia luz nós dois e tudo à meia luz. Crepúsculo interior, são suaves os desejos à meia luz do amor. Doidivana das noites vadias, sendo a razão dos meus dias. Quando tu quiseres, faz um gesto, um aceno, e eu darei este amor que neguei a tantas mulheres. Doidivana, apesar de tudo, o tempo passa e eu não mudo. Ainda te quero bem. Tu és doida, doida que só vendo, e eu te querendo, sou doido também. Doidivana, quem me calunia não sabe a agonia que eu passo e passei. Não ouviu tua voz quente e rouca, nem beijou essa boca que eu tanto beijei. Doidivana, carícia suprema só me condena quem não gostou de alguém. Tu és doida varrida, e eu te amando na vida, sou doido também. Doidivana, quem me calunia não sabe a agonia que eu passo e passei. Não ouviu tua voz quente e rouca, nem beijou essa boca que eu tanto beijei.

velho desgosto das coisas todas que você me fez. E então, num riso descarado, vou lhe dizer: não tenho mais passado. Eu me esqueci de vez do seu amor. Quero ver o seu cabelo branco e desarrumado, seu sorriso entristecido, falso e desbotado, e suas mãos cansadas de tanto lutar. Quero ver no seu olhar um pouco de loucura e sentir na sua voz um tanto de amargura, remorso pelo que você me fez. Talvez eu vá sentir então um pouco de piedade quando notar que a felicidade você não teve, a vida lhe negou. Quando souber que tudo deu errado, que era eu por fim seu grande amor. Quero ver a sua cara quando eu for sincero e lhe disser que ainda lhe quero, e lhe disser que eu ri pra não chorar. E então, juntar os pedaços da gente, beijar você apaixonadamente e ser feliz pela primeira vez. E então, juntar as tristezas da gente, beijar você num beijo doce e quente e ser feliz pela primeira vez. E então, juntar o que resta da gente, beijar você de um jeito diferente, fazer o amor que a gente ainda não fez. Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ela me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ela me enganou. Devolvi a aliança e também seu retrato, pra não ver o seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar como lembrança, pra não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não pude devolver a saudade cruciante que a amargura